Cultura honrada, cultura chicana, não é pra qualquer um não, irmão. Tem que estar na responsa mesmo, na disciplina, sem desigualdade. Cada um, às vezes, tem que, né, mano, ir pra outros caminhos aí pra conquistar os objetivos, né? E o lowrider, né, mano? Tá no coração. Viver o lifestyle que é a cultura lowrider. Então, você tá bem representado a dedicação desses últimos 15, 20 anos do alemão, do tatá, do japonês, foi muito grande. Então, eu tenho a dizer que, pra mim, é uma honra poder fazer parte da família. A cultura lowrider, pra mim, é o que mudou a minha vida, a minha caminhada, que me tirou da rua, do crime, de uma parte de coisa errada, mano. Cultura lowrider pra mim é salvação, entendeu?